Então, hoje o tema da nossa palestra, a missão do homem pai. Eu vou pedir licença para vocês para ler um pequeno texto do livro dos Espíritos, que é uma pergunta, questão 582, tem a pergunta e a resposta, que vem da espiritualidade. Para nós começar a nossa conversa. A pergunta é a seguinte: pode-se considerar a paternidade como missão? A resposta é a seguinte: é, sem contradita uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas aos que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se esse sucumbir por sua falta, carregarão a pena, o sofrimento do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Vejam bem o tamanho da responsabilidade do homem-pai. E muitas vezes a gente vê constantemente, né, que muitos homens fogem desta responsabilidade. Eles pensam como se a educação dos filhos, o cuidado com aquela criança, fosse só da mulher. Né? Muitas vezes, né, não estou aqui para julgar ninguém, não sei da vida de ninguém, né? Mas muitas vezes a moça engravida e o pai da criança some. Como se ela tivesse, né, concebido aquele bebê sozinha e fica com toda a responsabilidade. Com certeza, essas criaturas vão ter assim, um acerto de conta muito grande no futuro, né? Porque é dos dois, é do pai e da mãe. Mas como a gente está falando hoje sobre a missão do homem-pai, a gente vê assim, que Deus, né, está entregando um novo filho dele para mais uma trajetória terrena, para que este serzinho possa evoluir nessa caminhada, né, terrena, está colocando sobre a responsabilidade daqueles pais. Então a gente vê assim, a confiança que Deus depositou naquele casal para educar essa criança, né, e conduzir ele pela estrada do bem. E o que a gente tem que ter muito cuidado, tem um texto do Evangelho, acho que é no capítulo 14, Honrai Pai e Mãe, que fala, né, que a gente percebe nas crianças, desde pequenininas, né, as inclinações que elas têm. E o cuidado que nós, os pais, o pai e a mãe devem de ter, de ir podando, né, de ir moldando aquele caráter e podando aquelas inclinações negativas. Ah, eu fui professora, sei que a Bea também foi, né, aposentada já, mas a gente foi professora. E a gente sabe que se a gente observar um grupo de crianças, quando estão brincando, né, a gente, na escola a gente observava muito isso. Mas até nos encontros de domingo entre família, quando tem criança, a gente observa que entre esse grupo de criança tem aquela que é egoísta. Tem aquele que é orgulhoso, porque o egoísta não quer dividir seu brinquedo, ele não, né, Tem uns que são tão egoístas, na escola a gente percebe isso. Se um colega tem uma dificuldade na matéria e ele sabe muito bem, e o colega vai pedir uma ajuda para ele, um esclarecimento, ele se nega a dividir saberes. Né? E a gente percebe isso nas crianças desde pequeno. Então é aí que entra, né, a responsabilidade do pai e da mãe. De ir podando aquele lado negativo, explicando para ele o quanto é ruim o egoísmo, o quanto vai prejudicar ele o orgulho, porque o orgulhoso não admite perder, né? Não, ele não admite perder, ele não admite que outro tire uma nota maior ou ganhe um presente melhor, ou, né? O orgulhoso tem esse comportamento. Ele não pede desculpa, ele não pede perdão. Né? Então, muitas vezes, a gente percebe na criança, a gente que era professora, assim, que quando fazia uma coisa errada para o colega, a gente dizia, agora tu vai lá, vai pedir desculpa para ele. A dificuldade que aquele serzinho tinha de ir para pedir desculpa para o outro. Se a gente faz uma coisa errada, a gente tem que pedir desculpa. A gente percebe nesse grupo aquele que tem liderança. Isso tudo a gente já percebe nas crianças em tenridade. Aquele que é bem passivo, que é submisso, que aceita situações. Então, se o homem cuida da árvore do seu jardim, ele fica podando aqueles rebentos defeituosos, por que que nós não vamos cuidar dos nossos filhos, né? Então, é esta a missão do homem-pai. O homem-pai, o dever dele não é só prover as necessidades do filho e protegê-lo, é amá-lo, é respeitá-lo também, porque ele é um ser humano, é ser companheiro, é convidar para sair, é que o filho é conquistar a confiança do filho para que o filho no futuro, quando ele vai crescendo, o filho sabe que pode contar com aquele ombro amigo, que ele pode chegar no pai e dizer o que está acontecendo com ele e saber se impor nas horas certas. Colocar os limites, porque a falta de limite de um filho é mais prejudicial do que a falta de amor. Podem ter certeza disso. A falta de amor prejudica muito o desenvolvimento do ser, mas a falta de limite é perder a criança. Né? E não tem nada pior do que uma criança mal educada, não é verdade, gente? Que coisa triste. Porque até as pessoas criam antipatia pela criança quando ela é mal educada, né? Então, tem que dar amor, tem que dar carinho, mas tem que saber se impor para conduzir pelo caminho do bem. Porque com certeza, quando nós chegamos na espiritualidade, isso está no Evangelho. A pergunta que vai ser feita para nós, que fizeste dos filhos que eu te confiei? Aí eu assim, ó. Isso é meu, assim, eu tiro o chapéu, como tenho ditado, eu tiro o chapéu para o jovem pai de hoje. Porque o pai de hoje, esses jovens que são pai, e uns já nem tão jovens, né? Mas que são parceria com a esposa, que ajudam a cuidar, que trocam fralda, que fazem o mamar, né? Que fazem a criança dormir. Isto é muito importante para moldar o caráter do nosso filho. Porque eles sabem que eles têm um pai e uma mãe com quem eles podem contar, com quem eles confiam. E a criança precisa ter confiança para caminhar firme no amanhã. Porque é muito ruim uma criança insegura que não sabe o que vai ser da vida dela. Então, o quanto isso é importante. Às vezes eu vejo as pessoas dizer, educado era os da nossa época, porque nossos pais é que sabiam educar. Não, nós não éramos educados, nós temíamos, a grande maioria. Eu não, porque meu pai sempre foi um pai muito, nunca foi um pai muito severo, sempre foi um pai mais tranquilo. Mas as pessoas mais antigas, eles não tinham respeito, eles tinham medo do pai. Eles tinham medo, porque o que, que o pai fazia? Surrava, sabe? Batia nos filhos. Ele, às vezes, com crueldade, né? Coisas sérias aconteciam, envolvendo as filhas. Enfim, eram umas barbaridades assim que a gente se indigna ainda nos dias de hoje. Isso não é ser um bom pai, né? Eu sempre digo que meu pai foi, mas eles tinham também essa cultura, assim, porque eu sempre digo que meu pai foi o melhor pai do mundo. Se teve outro, pode ter outros iguais, mas melhor não. E eu não me lembro, mas por mais esforço que eu faça na minha mente, de um dia meu pai ter me pego no colo ou ter me feito um gesto de carinho. Mas eu sabia que aquela criatura que estava ali, eu podia contar em qualquer momento da minha vida dele. Com ele, sabe? Eu podia contar com ele. Então, era uma cultura também, antigamente, parecia assim, que o homem não se sentia à vontade. Isso era só a mulher que conduzia esse lado dos cuidados, né? Por isso que eu digo, admiro muito hoje os pais de hoje, esses pais presentes, esses pais companheiros, amigos de seus filhos, que convidam os filhos para pescar, para sair, para andar de bicicleta. Esses são os verdadeiros pais. E a gente sabe que tudo isso já está fazendo parte do mundo de regeneração que está chegando aí. E graças a Deus que o pessoal está começando a entender para entrar junto com essa nova energia que está se formando, né, na Terra, aonde vai ter esta peneirada, né, das pessoas de bom coração, de bons sentimentos, que vão poder conviver nesta nova energia que vai permanecer na Terra. Né? E aí estão também os nossos filhos e os nossos netos para fazer a caminhada nesse novo plano. E eu acho assim que deve de ser uma glória muito grande quando nós chegar na espiritualidade e nós poder dizer, responder a pergunta que fizeste dos filhos que eu te confiei, que a gente possa responder com muito orgulho. Lhe entrego seu filho com bastante virtudes, né, e pessoas de bem. Porque é isso que a gente tem que se preocupar, informar pessoas de bem, que continuem nesse planeta para que a gente tenha, todos nós, uma vida melhor aqui e depois no outro plano, cumprindo essa missão de pai que vocês que são pai têm nesta trajetória terrena. Que Deus abençoe vocês, os pais que estão aqui presentes, que tenham um dia dos pais com muita alegria, junto com seus filhos, né? E que, como já foi citado, que quem não tem mais seu paizinho, que mentalize, passe boas energias para ele, que com certeza ele vai estar muito próximo de nós no próximo domingo. Sempre estão, mas no próximo domingo é um dia mais especial.